estou aqui querendo te rever, sentindo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que nunca deveria te deixar, pois um amor igual eu nunca pude achar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Hoje eu entendo sim que foi pra me conquistar, que por aqui sofreste sem eu mesmo te amar. Eu hoje estou aqui querendo te rever, sentindo um vazio gigante em meu ser. Hoje sei que nunca deveria te deixar, pois um amor igual eu nunca pude achar. Me afastei de ti, não querendo compreender que tudo que passaste foi por muito me querer. Que por aqui sofreste.